disseram me contar e até jurar que é de outro que tu gostas. Fingi que não liguei, mas quase, meu amor, caí de costas. Me digas que é mentira tudo isso que eu ouvi. Naquele instante só Deus sabe quanto eu sofri. Mentira, mentira, mentira, eu sei que é mentira, mentira, mentira. Te amo com loucura, sei que também gostas de mim, meu amor. Mentira, mentira, mentira, eu sei que é mentira, mentira, mentira. Te amo com ternura, contigo eu quero ser feliz. Mentira, mentira, tudo mentira, meu amor. Mentira, mentira, mentira, eu sei que é mentira, mentira, mentira. Te amo com loucura, sei que também gostas de mim, meu amor. Mentira, mentira, mentira, eu sei que é mentira, mentira, mentira. Te amo com ternura, contigo eu quero ser feliz. Mentira, mentira, mentira, eu sei que é mentira, mentira.